Olá, eu sou a Ruth. Olá, eu sou a Margarida e nós somos. Empresárias à beira de um ataque de nervos. Hoje estamos aqui, com o Eduardo e com a Joana. Muito obrigada por terem aceito o Obrigada. nosso convite. Então, o Eduardo é coach de relacionamentos, com mais de 20 anos de carreira, e a Joana é mentora de profissionais de saúde e de nutrição. Olá, muito bom dia. Obrigadíssima por nos receberem aqui na vossa casa. É um prazer imenso. São casados e partilham, para além do casamento, Entendi. também alguns negócios, não é? E vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre a vossa trajetória, o vosso relacionamento e também perceber se o Eduardo, cumpre com tudo aquilo que ele nos ensina. Sim, hoje vai ser aqui, vamos aqui tentar perceber da teoria à prática até onde é Ou seja, que. a ideia é vocês passarem também, nós sermos contagiados para ficar à beira do ataque de nervos, é É isso? um bocadinho, Mais ou um menos, bocadinho. sim, Ok, mais ou ou menos. seja, percebo a missão. Mais ou Para menos, sim. validar. Ia dizer-vos que obrigada por terem vindo e por nos receber, mas isto é um bocadinho ao contrário. Portanto, obrigada por nos receberem e estamos muito felizes de vos ter aqui hoje. E acho que vai ser uma conversa muito gira, leve, divertida e esperamos que vocês gostem das perguntas que temos preparadas para vocês. Por isso, Vamos estamos preparados. a isso. Vamos? Então É isso. vá, isto é um tema comum a todos que estamos aqui na mesa, porque todos somos empresários e todos somos empresários em casal de alguma forma. Eu também trabalho com o meu marido, a Eu Ruth também. também e vocês igual. E portanto há desafios sem dúvida que são comuns a todos os empresários, mas há alguns específicos que são comuns a empresários que são casal. Tenham projetos em comum ou às vezes até em separado, mas sem dúvida nenhuma que são experiências diferentes. Vocês conhecem-se há muitos anos, trabalham juntos há muitos anos. Falem-me um bocadinho sobre o vosso Trajeto. início, exato, o vosso Como trajeto, o é que se vosso conheceram, não início. é? Acho que toda a gente quer saber esta, porque como é que vocês se conheceram e Ainda te lembras? vai muito vaga. Começou? Vai, vamos. Olha, nós conhecemos-nos a dançar. Nós estávamos juntos na mesma escola de dança. Nós já éramos colegas de turma já há cerca de uns 2 anos. Só para explicar, nós não pegamos no, assim, não é, nós não somos baleias Ok, profissionais, fique baixa a registado. expectativa, ok? Mas estávamos numa das melhores escolas Sim, de danças latinas, na a realidade. nível dos amigos da Dos Polo. meninos da Polo, exatamente. Ok, Meninos da bom, Polo, queridos amigos. Pronto. amigos. Bom, e então, nós já éramos colegas de turma há cerca de uns 2 anos, só que na realidade eu não gostava de dançar com o Eduardo. Ok. Porquê? Por causa da nossa diferença de De altura. alturas. Está muito alto, eu Exatamente. sou muito baixo. Exato. Basicamente. Então, sempre que este senhor me calhava para dançar, eu revirava assim os olhos porque não era propriamente o meu par ideal, nem o meu match ideal. A verdade é que passado 2 anos, e estes anos todos agora que estamos juntos, é o meu match ideal. É isto. E na verdade, quando nós nos conhecemos para dançar, a primeira vez que nós tivemos os dois a conversar lado a lado, nós não tínhamos nada em contra. Aliás, nós saímos sem nenhuma expectativa. Estava imenso calor, nós tínhamos estado a dançar e disse, olha, pensei assim, para ir para casa está imenso calor. E então foi tipo, olha, vamos ver um copo? E Exato. assim, porque não? Como eu também não tinha mais nada para fazer. Exato, foi a última opção do Da cardápio. noite. Exato. E então nesse momento foi um pouco perceber, tipo, olha, ela até pensa e tudo, pá. Olha. Uma surpresa, não é? Dança e pensa, portanto é uma coisa já Exato, já leva natureita. vantagem. Mas olha, uma curiosidade minha, e eu só quero que tu me confirmes. Às vezes, quando a nível da relação, e podemos aplicar a outras coisas na nossa vida, é importante termos planos e metas e sabermos onde é que queremos chegar, tanto na vida pessoal como na profissional. Mas às vezes também baixarmos não, ou não existir expectativa, Sim. também nos abre ali uma janela para Acho que conseguirem chegar a oportunidades que, de outra forma, se estivermos só muito focados numa coisa, deixamos passar às vezes pessoas e oportunidades à volta, não acha? acho que é assim um misto das duas coisas. Por um lado, eu acho que as melhores coisas da vida acontecem quando tu não tens expectativas. ok? Porque de facto tu estás pronto ou pronta para receber a experiência que vem, e acho que isso é super enriquecedor. Por outro lado, se não tiveres um plano e aquilo que queres para ti, também arriscas a aceitar qualquer coisa. Também e acho que aqui é ter capacidade e ter, se calhar, a sabedoria em diferentes fases da vida, perceber esta é a fase da minha vida onde eu não tenho expectativa e vou aceitar o que vem. E outras vezes onde tu tens que assumir a responsabilidade que a expectativa que tu tens de criar é porque tu estás a desenhar um caminho, uma linha para ti. E eu acho que isso ajuda muito na parte dos relacionamentos e dos negócios, que é, às vezes há negócios que vêm até ti e tu tens de estar disponível para aceitar. E há outros que tu tens que ter clareza sobre aquilo que tu queres, porque senão vais desviar do objetivo. Acho que nas duas coisas se mantém a regra. Exato. As duas coisas eu acredito que se ligam muito. Ainda me lembrando de como é que nós começámos ali o início da nossa relação, realmente foi uma fase em que efetivamente os dois sabíamos bem o que é que nós queríamos, o que é que não queríamos. Ao mesmo tempo estávamos ali com zero expectativas, porque não foi uma coisa pensada, nem foi aquela coisa de olha, já estou de olho naquela pessoa e deixa-me ver, e depois há sempre aquela expectativa zero, mas ao mesmo tempo sabíamos muito bem o que é que nós queríamos. Isso é importante e é a mesma coisa que nós conseguimos transportar quando começamos a pensar no nosso negócio. Não há assim pior sensação no nosso negócio que é estarmos um pouco ali à deriva, sem saber muito bem o que é que nós estamos a fazer, ou muitas vezes estarmos a ser levados pelos outros, ou até mesmo família, enfim, pessoas que estão perto de nós que nos dizem, olha, vai por este caminho porque é bom, porque família já seguiu esse caminho. E se nós não tivermos bem aquela clareza de o que é que realmente nós queremos e o que é que nós não queremos, muitas vezes dizer, nos deixamos levar por caminhos que não têm a ver com realmente aquilo que me move e aquilo que me apaixona. Também é maturidade, não é? É maturidade de conseguirmos definir aquilo que queremos e a nossa experiência também já ter aqui um peso significativo para nós fazermos as nossas escolhas, não é? Certo. Mas acho que como empresário tu já começas por ter essa a responsabilidade. Sim. Que eu acho que muitas pessoas estão num modo muito alienado, ou seja, elas não pensam, quer dizer, vão indo, não é? Eu acho que tu como empresário, se não tomas essa decisão, cedo ou tarde tens o preço. Pois é. Eu acho que aqui nós somos muito mais confrontados, é um bocado como um atleta de alta competição, ele mede. E, portanto, ele melhora porque ele mete, ele fica muitas vezes à deriva. E hoje em dia nós temos um risco ainda mais acrescido, porque com a quantidade de influência social que nós temos, as redes sociais, aquilo que as pessoas mostram muitas vezes, que nem sempre é a realidade, então tudo isso afeta e muitas vezes tira da rota, a nível de relacionamento e a nível de negócio. Acho que as duas coisas estão... Sinto muito isso que estás a falar com esta comparação permanente que nós acabamos por fazer por causa das redes sociais, e isso tira-nos o foco, não é? Muitas das vezes, e acontece também nas relações também, como é óbvio, é igual. Aquela relação perfeita das pessoas que estão aqui, eu digo assim, ok, isso nem nas redes sociais, o resto não é assim. Exatamente. Claro que sim, e hoje em dia, eu acho que cada vez mais as pessoas também já vão sendo preparadas para tudo o que vem na internet, já sabem que não é assim tão real, impacta na mesma, e se a pessoa também não tiver algum poder de encaixe, não vai conseguir filtrar, vá, digamos assim, chegar a essa comparação. Mas existe sim, muitas coisas que são passadas que não é a vida real. É. E é importante termos isso e falarmos sobre isso, não nos deixarmos também afetar. Eu acho que há um conjunto de pessoas para quem acontece aquilo que tu estás a dizer, que é, não, as pessoas percebem que não é bem assim. Mas a maior parte das pessoas... Assim, quando tocam naquele ponto que tu estás mais vulnerável, mais tu vais. E aí que nos tocam os outros. Tu dizes assim, está bem. Ok. Eu até sei que isto não é verdade, mas tocou num botão, não é? Claro. Toca ativa aqueles gatilhos da comparação. Sim. É muito fácil tu estares ali em scroll nas redes sociais e perdes a noção do tempo que se fica ali a ver a vida dos outros, e que por mais nós saibamos que aquilo que está ali apresentado pode não corresponder exatamente à realidade, porque nós também vivemos a mesma coisa, mas é inevitável que tem impacto não nos sobre nós. Tem. Um pouco. Entra sempre aquela parte, esta pessoa está a fazer isto, olha, eu também devia fazer, também já devia estar a fazer isto, olha, esta pessoa pôs esta ideia em prática, bola, já tinha esta ideia aqui há imenso tempo, agora se calhar não vale a pena fazer. Eu vejo isso muito também com as pessoas que eu acompanho, que eu tive esta ideia, mas a OB já está a fazer. Quer dizer, A ou B numa realidade, não é? Num universo de milhares e milhares de pessoas. Exato. O que é aquele A ou B? e de que forma é que aquela microinformação de repente nos acaba por deter, nos amarrar, pois nos bloquear de avançar. Então, limitar às vezes, alienar-nos mesmo. Sim. Ficamos ali focadas naquela micro-realidade e perdemos a noção do todo. E chamar a realidade isso é muito, é? Certo. Sim, também, exato. Mas também cabe a nós, todos estamos nas redes sociais, eu pelo menos faço a minha parte, de vez em quando, mostrar à minha comunidade. Yeah. E acho que vocês também têm muito essa sensibilidade de demonstrar que, ok, nem tudo é perfeito e somos todos humanos e todos temos dias menos bons, né? E é importante quem está nas redes sociais e ter uma comunidade. Que somos todos humanos, parece uma coisa estranha, não é? Tipo, sim, exato. Atenção, malta, somos todos humanos. Não, obviamente somos todos humanos, mas às vezes há aquela sensação de parece que estás a dizer uma coisa tipo, malta, calma, somos todos humanos, né? Tipo, só para lembrar, a base de tudo, né? Exato, porque nós esquecemos muitas vezes dessa parte fundamental e que é a base de tudo. Claro, e entramos aqui. Para entrar ali numa exigência tal de aquela pessoa está a fazer isto tudo, eu também devia estar a fazer, mas é muito diferente, por exemplo, e nós falamos isso aqui também em casal e nos nossos projetos em comum, é muito diferente nós estarmos a empreender, a criar os nossos negócios, a estar também presentes nas redes sociais, que nós sabemos que é inevitável nos dias de hoje, temos de estar, ponto final. Mas é diferente fazermos isso quando estamos sozinhos, do quando estamos com uma relação, do quando estamos no patamar acima, que é numa relação e com a nossa família. É totalmente diferente. As distrações que nós temos no nosso dia, as prioridades que nós temos no nosso dia, são muito diferentes. E às vezes existe aquela pressão de, eu sou mãe, sou esposa, sou empresária, empreendedora, já devia estar a fazer uma série de coisas. Calma, quer dizer, não nos podemos comparar ainda, a quem não vive essa realidade. Ainda é muito mais exigente no mundo do empreendedorismo, não tirando o valor ao trabalho dos homens, mas sem dúvida eu acho que a mulher vive muito mais intensamente certos problemas, a parte da família. E mesmo a questão hormonal, a questão de social, porque há coisas que ainda só a mãe que trata ou que faz, embora hajam muitos pais que participam e fazem imensas tarefas de casa e com os filhos e isso, mas acho que há ainda esse extra de nós mulheres. Portanto, nós somos muito mais humanas. Existe a exigência. Exato. Acho que pode não existir. É uma pressão social, não é? É uma pressão social, no fundo. E até então, eu acho que é assim, mesmo quando há o acompanhamento do homem em casa, a mulher sente que isso quase como uma responsabilidade, que é deveria ser eu. É quase que está incutido em toda a nossa história, não é? Deveria estar eu a cuidar e não estou eu a cuidar. Porque é que está ele? Portanto, até aí, quando há essa compensação, nós não temos preparados para essa compensação. Pois não. Há cada vez mais homens que participam nessa realidade das tarefas e dos filhos, etc. Mas eu também sinto ainda, quando acompanho mulheres, a dizerem que há um sentimento de culpa em relação a isso. Que devia ser eu a fazer e não estou a conseguir. Exatamente. Okay? Então acho que, mesmo que os papéis já estejam mais equilibrados, há sempre um sentimento de peso. E de falha. Eu noto muito isso em relação a mim, porque o Miguel consegue estar mais presente em casa do que eu. Uhum. E eu estou sempre a cair nessa. É que é um buraco. Eu estou a falhar enquanto esposa, eu estou a falhar enquanto mãe. Depois, claro que alinho os chakras e isto começa a fluir de outra forma. Mas há momentos desses. É. E eu passo muitas vezes por eles e agora conseguimos falar mais nisto e eu não me sentir tão culpada. Mas há uns anos atrás eu lidava muito mal com estas minhas ausências. Certo. E também a exigência, isso toca-me a mim, que é. Há determinadas coisas da organização, das malas, dos nossos filhos, etc. Sim. O Eduardo nunca fez uma mala para os filhos. Claro, mas também vem aqui. Ainda bem, não é, Joana? Claro, eu penso assim. Eu iria pedir ao Eduardo para preparar a mala dos miúdos para irem de férias, o que quer que seja, porque eu tenho a certeza que iria escapar imensas coisas, porque há pormenores. A última vez eu estava com os miúdos na praia e ela veio ter connosco porque ainda estava a trabalhar. Certo. Okay? E eu cheguei lá, ela veio o quê? Uma toalha. Eles são três. Opa, claro. Uma toalha. E ela disse, só trouxeste uma toalha, assim. Mas está cá a areia. Exato. Está cá o mar, está cá a areia, eu acho que o essencial está cá. Pronto, uma roupa para trocar. Roupa para trocar. Sim. Então, sim, claro, disse a eles, para cada um de vocês prepara a vossa roupa. Claro, que o Lourenço não trouxe. E o que acontece? Da próxima vez, o que é que ele vai fazer? Vai levar. Então, são só formas de abordar o tema. Imagina, para mim, a perspectiva dos meus filhos é a autonomia. Para ela a perspectiva, eu tenho que preparar a malinha dos meus filhos. Claro, pronto. Seja, e aí que vai para o equilíbrio. Senão vai sempre falhar alguma coisa. Que é bom, porque na vida vai sempre lhes falhar alguma coisa. Certo. Eu acho que eles têm que se preparar, quanto mais cedo melhor, para se preparar para as coisas que estão a faltar. E eu garanto que na próxima vez que ele vai à praia, ele lembra-se de levar todo o material só com o pai. Só como é que é que ele diz? Bora para a praia! Que a mãe trata de tudo. Exato, que o pai diz, epá, vou com ele, é melhor tratar de tudo. Exatamente, deixa-me levar água, deixa-me levar comida. Eu acho que a minha perspectiva é consciente, que eu acho que ele só vai preparar mais para o futuro. E quando eles vão para algum lado para lazer, claro, se chefe, imagina, não vou levar a comida. Eu deixo-os não levar e depois levo. Claro. Mas a questão é, não lhes preparo o essencial, porque eu acho que eles têm que saber o essencial. Depois o restante, pronto, eles vão ter que aprender ao longo do dia. Eu dou-lhes o conforto e a garantia de que está lá tudo e que eles vão fazer. É sim, é o equilíbrio, é o equilíbrio. Esse é o papel do pai. Então, vamos já aqui avançar diretamente à coisa. Desafios de empreender como casal. Isto hoje é um tema que nos diz muito, porque, como já vos disse, nós também empreendemos em casal e estes desafios e estas são dificuldades comuns, e estas vantagens, porque nem tudo são dificuldades, nem tudo são desvantagens, também há imensas vantagens. E gostava de conhecer um bocadinho as vossas do que é empreender em casal, ou seja, principais dificuldades ou desvantagens ou senãos e as principais vantagens, mais-valias de que é empreender em casal. Ah, eu... Queres fazer? Não, pode ser. Nós, a verdade é que nos nossos negócios, no nosso foco, é um pouco semelhante, ainda que os nichos sejam diferentes. Eu atuo mais para os profissionais de saúde e o Eduardo aqui mais na questão do coaching e relacionamentos. E a verdade é que já há alguns anos, se calhar, as pessoas nos seguem, vemos os dois e já muitas vezes nos perguntavam porque é que nós não tínhamos nada a dois. E realmente, até há cerca de uns 3 anos, acho que foi há cerca de 3 anos. Pronto. Então, 2022. Então, há cerca de 2 anos foi quando nós realmente começámos a escutar o que é que os nossos alunos e as pessoas que nos seguem e tudo mais nos pediam. Então decidimos criar algo juntos. Foi assim a primeira vez que nós decidimos criar um projeto a dois, uma mentoria, programas, aqui nós os dois. Vantagens e desvantagens. Claro que uma das maiores vantagens de nós também termos trabalhos semelhantes, horários semelhantes, que são horários loucos, é verdade, não é? Não temos aquele trabalhinho das 9 às 5. Exato. É de facto podermos estar também mais próximos um do outro. Obviamente que nós nos ajudamos, porque estamos dentro do negócio um do outro, estamos dentro desta área do digital, do empreender, sabemos todas as dificuldades que estão inerentes, sabemos... Sabes o que é que acontece? O que é que eu sinto também é que nós, enquanto empreendedores, seja em projetos mesmo comuns ou mesmo vocês com projetos separados, e eu também no meu caso calculo que a Ruth também, muitas vezes é, se o outro não for empreendedor ou também não estiver conectado ao negócio, eu acho que à partida dificulta imensa a relação, não é? Porque a pessoa não consegue compreender, as pessoas não conseguem compreender. Eu passei por isso, eu passei por essa fase. Não só em termos de horários, como em termos até dos próprios problemas que tu tens. Sim. Ou seja, tu expôs um problema a alguém que trabalha das novas. Uma empresa. Tem nada a ver. Imagina, eu às vezes falo com pessoas assim, como é que é o teu serão? Que às vezes dizem, foste surfar à meia da tarde, pá, que luxo, assim. Yeah. Como é que é o teu serão? Como assim? Yeah. Como é que é o teu serão? O que é que tu fazes no final do dia? Só, janto, vejo um bocado de televisão. Sim, ok. Então vou-te explicar uma coisa. A televisão lá em casa liga-se raramente para nós. Quando é ligada é para os miúdos, mesmo assim eles veem muito pouca televisão. Nós, aliás, das 9 às 5, eu digo assim, olha, eu, das 5 às 9 é para os miúdos. Pois. Imagina, das 5 às 9. É das 9 às 5, das 5 às 9 é para os miúdos. Tudo o resto... eu estou a trabalhar para outras pessoas. quer dizer, para mim, no meu negócio, mas para outras pessoas, ou seja, esse horário, ninguém conta o que acontece das 9 até ontem, até às 2, tanto às vezes até à meia-noite. E assim, e empreender também não tem horas, porque às vezes tu até podes estar a dar uma aula. Olha, ontem estive a fazer um direto até às 11 e tal da noite, não é? E mesmo quando não estamos no período das 9 às 5, podes não estar a dar uma aula, a preparar um programa qualquer no ativo, mas tu podes estar a falar com a tua equipa porque precisas de organizar qualquer coisa, porque estás sempre a pensar no que é que podes fazer para melhorar o teu negócio, para melhorares o serviço que estás a prestar. E, portanto, eu acho que nós somos uns seres assim um bocadinho ativos, sempre ativos. Sim. Claro que desligamos, obviamente, mas eu vejo isso como a questão de casal para ser mim, muito... Uma das maiores incompatibilidades seria essa. É, não é? Por causa, alguém... Totalmente. Acompanha a chegar a casa às 5 da tarde, acho que ninguém sai já. Pronto, exato. Chega às 7 da tarde, às 8 da noite e a outra pessoa assim... Pronto. Ok. Daqui a uma hora eu vou começar a ligar outra vez a máquina. É ter um nível de horários para o casal poder estar junto, não é? Exato. Óbvio que nós, durante o dia, ainda que estejamos ambos a trabalhar, muitas vezes, não... O Eduardo está no seu escritório, eu estou aqui no meu canto e também não conversamos um com o outro, é um facto. Mas sabemos que, olha, almoço, podes almoçar, vamos almoçar, ou meio da tarde. Uhum. Ainda no outro dia o Eduardo foi fazer surf. Olha, quer dizer comigo, eu olha, peguei no computador, fui, estive a trabalhar enquanto o Eduardo estive a fazer surf. Esta realidade, para quem está numa relação de alguém que trabalha para o outro, do trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, face a quem está a empreender, para mim seria ali impensável. Sim, é como eu, tipo, olha, hoje não posso, então vai, olha Diogo, hoje não consigo... Que há isto, então ele disse: olha, então deixa estar que eu trato antes, faço eu antes isto. Pois é. Eu acho que vem muito ainda aquela ideia, e se calhar aí um pouco mais na parte da mulher, esse peso, que é: imagina que o Eduardo trabalhava numa empresa e eu estava a empreender, onde durante o dia eu estava, se calhar, sem fazer nada, ou em sem casa. Nada, é? Sim, é, a pessoa está em casa, para fazer nada, né? Exato. Qual é esse negócio? E depois então, começo com as minhas aulas às 9 da noite, ou os diretos e tudo mais, a essas horas. O Eduardo chegaria à casa e perguntava: olha, o que é que tu andaste a fazer durante o dia? Não. Está tudo a fazer. Agora é que eu chego, é que tu vais dar aulas. É. Então, onde é que fica o nosso tempo? Então, e quem é que deita as crianças? Quem é que não sei o quê? É muito. Como é que tu depois justificas o que é que tu estás a fazer? Ou simplesmente, se tu não quiseres fazer nada, estás no teu direito. Este também é uma das grandes vantagens de empreender. É podermos usar o nosso tempo a nosso favor. Exatamente. Eu escolho se eu hoje estou aqui com vocês, ok? Se eu hoje às 10 da noite vou estar a trabalhar, ou se eu hoje eu simplesmente vou tirar o meu dia porque eu quero tirar o meu dia. Exatamente. E essa é uma das grandes vantagens, em casal a mesma coisa. É mesmo, é mesmo. Olha, eu partilhando aqui muito brevemente também a minha situação. O Miguel não trabalhava comigo e começou a trabalhar comigo há cerca de 5 anos, 4, 5 anos. E depois, nestes últimos 5 anos da nossa vida, o nosso relacionamento melhorou consideravelmente, porque o nível de insegurança que ele tinha em relação ao meu trabalho foi-se dissipando, claro. Porque ele foi entendendo que não há esses ditos horários, que muitas das vezes eu tenho trabalho fora do horário normal, considerado normal, ou depois das 7 ou whatever, ou de manhã mais cedo, e ele foi ganhando uma confiança diferente e que transportou para a nossa relação, e que hoje vivemos uma relação de uma forma muito mais harmoniosa. Mas antes não eram assim, não era assim, ele era super inseguro com esta história dos horários, da flexibilidade do horário. Flexibilidade, acho que esse é o ponto. E vive-se a vida. Trabalhar uma número de horas. Sim. Se pensares em termos de produtividade. Sim, é flexibilidade. O que tu fazes muitas vezes é, por exemplo, nós temos o privilégio de às 5 da tarde estar com os miúdos. E isso, são muito raras as exceções onde naquele horário acontece alguma coisa. Como costuma dizer, 5 às 9 é muito raro. Tem que ser uma coisa muito excepcional, ou em tempo de agenda, ou que não consiga ser colocada de outra forma. Porque, regra geral, aquele horário é o horário que nós damos à família. Ok. Eu considero que tem muito mais vantagens do que desvantagens. Eu, desde que casei, que temos projetos em comum e trabalhamos juntos, portanto nem sei como é que seria a nossa relação se não funcionássemos desta maneira. E acho que facilita e dá uma qualidade de vida, sem dúvida, melhor à relação e à família no geral. Mas, e agora, assim, uma dificuldade? Olha, uma dificuldade é muito simples, quando as coisas não correm bem. E assim, nós somos responsáveis pelos nossos próprios resultados. E há coisas que tu fazes, tomas uma boa decisão hoje, há uma altura que tu tomas uma má decisão hoje e tu vais ter consequências dessa má decisão durante algum tempo. Uhum. E quando os dois estão no mesmo ambiente, e os dois estão a sentir, por exemplo, a mesma pressão do mercado, ou porque o mercado está a mudar, ou porque é muito fácil, como empreendedor, esteja no nosso negócio conjunto ou individualmente, que nós partilhamos estratégias. Uhum. E, portanto, uma má decisão de uma estratégia, nós pagamos esse preço, porque o mercado é extremamente enérgico, não é? Uhum. Nós temos, por exemplo, um acontecimento bastante concreto. Nós temos, o que acontece? As pessoas que estavam na parte de ensinar, de infoprodutores, foram criando autoridade, uhum. Ok? Então isto é um caminho natural, tu constróis autoridade, constróis comunidade e vais construindo autoridade. Há cerca de 3, 4 anos para trás, este jogo inverteu-se. Uhum. Há pessoas que são celebridades, uhum. e por isso estão associadas a essa celebridade, estão associadas à autoridade, que começaram a dizer assim, vamos explorar o negócio de infoprodutor. Portanto, foram uma perfeita, é uma rápida e enérgica, uhum. invasão do teu setor. E isso, nós os dois estamos no mesmo setor. Uhum. Nós não temos 26, 27 anos com stories, 300 stories por dia. Exato, com, claro. E isso cria muito engagement. Exato. E quando tu vais vender um produto, é mais fácil. Uhum. E nós os dois sentimos imediatamente esse impacto, porque estamos no mesmo, com as mesmas estratégias, o mesmo posicionamento. A forma, o tempo, tudo isso impacta o negócio de ambos. Uhum. Então, a ideia de uma das dificuldades é, não há alguém que diga assim, mas eu estou na impecável, não, espera lá, isto está a acontecer, isto é uma realidade, por exemplo, estou a dar sim, um sim, exemplo. Sim, sim, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, como é que a gente resolve? E muitas vezes, quando isso te impacta nas decisões e tomas uma decisão que não dá certo e do outro lado também não dá certo, o que é que acontece? Tens um clima dentro da relação que, se não tiveres muito discernimento e olhar por cima e ver qual é o passo a seguir, que afeta a relação. Claro. Portanto, o resultado do negócio diretamente afeta eu acho que também o mais importante, a desvantagem pode nos levar a uma grande vantagem, que é a outra pessoa vai compreender o meu nível de frustração, certo, ou o meu exato. Nível de baixo desempenho, ou seja, se uma coisa me correu mal, se o meu dia me correu mal, se o negócio está com alguma dificuldade aqui ou ali, eu vou chegar a casa e se calhar vou estar mais triste, vou estar menos produtiva e não me apetece fazer o jantar e não me apetece fazer isto, e se calhar a outra pessoa... A compreensão é maior. Exatamente, a outra pessoa como sabe... Está a viver, né? Está a viver contigo. Essa realidade, sem ser só uma mera pessoa que me acompanha, sim. ou seja, está também a viver isso... consegue compreender, e eu sinto muito isso, por exemplo, na minha relação, é uhum. que muitas vezes nós somos um bocadinho o equilíbrio um do outro, e o Diogo ajuda-me imenso quando eu estou mais a descambar ou estou mais à beira de um ataque de nervos. Ele é aquela pessoa que depois diz, epá, não, olha, isto está mal, ou isto não pode ser assim, e portanto ele é muito o meu suporte, porque ele está envolvido. Exato, o facto de ele estar envolvido, ele consegue dar insights que sejam válidos. Consegue. Imagina alguém que chega ao pé e dá aquela palmadinha nas costas, não, está a correr mal, está a passar. Tipo, porquê que estás assim? Olha, não sei porquê que estás assim. Porquê que não vais para a minha empresa? Ou porquê que não concordes? Exatamente. Não era muito melhor? Sempre aqui, se vês estás com essa. Pois, esse, não é o caso. E tal e qual, como também quando estou em fases boas, ele também é super importante, porque diz-me assim: olha, atenção, ele é muito o meu termómetro, é? Ele é um bocadinho o meu termómetro. Ou então às vezes diz-me: olha, atenção, que eu não acho, e também é muito meu crítico, e eu acho sim. que isso também ajuda dentro da relação, sim. enquanto empreendedores, o nosso par também ser nosso crítico. Sim. Porque se tiveres uma pessoa só a dizer ok, está bem, faz o que quiseres e não sei o quê, está tudo ok, não. Não consegues crescer. Que é o que faz quem não é empreendedor. Exato, sim. exatamente. Se tu tiveres uma pessoa que bem, te tipo, diz, bem, bom, não é? Se calhar se a Joana disser, olha, oh, Eduardo, desculpa lá, mas eu acho que isso se calhar devias pensar antes assim. Tu até certo. Podes ter a tua quantas estratégia, vezes? Mas... claro, e ela vai ter sempre razão, desculpa. Sim, aliás, não, mas... na última análise do negócio é assim, querida, não é? É, claro, exato. Claro. E eu acho que é muito importante isto como casal. Portanto, eu até acho que as desvantagens... Sim, compensa, pessoalmente. Mas é preciso ser um casal sólido para se aguentar sim. 24 horas por dia, 7 sim. dias por semana. É, há muitos casais que só funcionam porque só se vêem 2, 3 horas por dia, na sim. realidade. E se nós pensarmos a realidade na altura dos nossos pais, na geração dos nossos pais, não é? Os meus pais já eram empreendedores, assim. E os meus avós também, eu acho que já vim com esse gene. Certo. Mas é verdade, e isso que tu dizes, muita gente, as pessoas não estão habituadas a viver juntas, não é? Por isso é que, obviamente, na pandemia, a taxa de divórcio aumentou de toda a forma. Não só isso, eu tenho dados sobre isso. Os períodos de maior separação são em setembro e em janeiro. Ok. Após o período onde as pessoas estão muito tempo juntas. Porque há muita expectativa que quando chegamos ao verão agora é que vai ser bom e tal, e de repente não é. Yeah. E há separações em setembro. Ah, e depois. Estão muito de janeiro, a programação para a nova vida. Para não, a nova... Não? A com a família. Tiveram com a família no Natal, tiveram que levar com a família toda e os miúdos e os pais no Instagram. E nas férias, porque tiveram que estar com os miúdos e com as. A coabitar, exatamente, dias e horas de seguida. Exatamente. Eu acho que já tínhamos falado sobre isso. Interessante, por acaso achei que seriam os planos para a nova, o novo ano, poderia estar aí ter alguma influência. Os teus, os meus e nós. Ok. É? Os teus faz pais, sentido, sim. Os teus é que são assim. Sim. Onde é que passamos o Natal este ano? Exato. Exato. É a pergunta da ordem. Em que altura do mês se começa a falar sobre este tema? Sim. Olha, eu acho que os segredos dos casais, e isso nós já tínhamos partilhado de maneira informal, eu acho que é muito podermos dizer e podermos definir logo estratégias a partir do momento que se começa a namorar é ir de férias. Uhum. Foi logo, eu acho que já tinha comentado isto contigo, nós marcámos logo férias. Nós estávamos há um mês a namorar, nós marcámos uma viagem para fora e dissemos, porque eu disse, olha, isto está a correr bem, isto está a ser bom, vamos testar isto. E como é que tu testas isto? É isto de férias, é estar 24 horas com a pessoa, ver como é que a pessoa come, ver como é que a pessoa deixa a roupa, ver como é que a pessoa deixa a casa de banho. Como é que é a dinâmica nas férias? A dinâmica. Nós já falámos disso tantas vezes. Nós temos exatamente a mesma dinâmica nas férias, mas nós temos casais, amigos nossos, com quem nós também estamos de férias e tudo mais, que uns é de manhã, acordam super cedo e vão e querem aproveitar tudo e são aquele tipo de querer ir a todas as excursões e tudo mais. Uma coisa, todos temos esses amigos. Outros não, tipo, não querem ir para lado nenhum e não, e está sempre tudo mal. Então imagina, a probabilidade de tu realmente encontrares alguém que até mesmo nas férias tem a mesma mood que tu. Sim, exato. Aliás, mesmo nós repetimos férias com alguns amigos e não repetimos com outros. Certo. Isto está gravado agora. Agora está gravado. Agora é oficial. Vão perceber. Será para nós. Exato. Não, mas é, e podermos ter essa liberdade de poder dizer, falar sobre a nossa família, os pontos positivos e os pontos negativos, eu acho que isso também é muito essencial. E aí está, são nossos sócios na vida e no negócio, temos de ter essa abertura para falar de tudo. Uhum. Exatamente. Olha, agora uma pergunta um bocadinho mais pessoal para a Joana. Ok, vamos lá. Vamos entrar aqui noutras cenas. Não, eu acho que é uma pergunta que no fundo toda a gente já devem ter feito imensas vezes, mas agora vai ficar gravado. Ok, como é que é ser casada com o Eduardo Turgal, o mestre dos relacionamentos em Portugal? Ficou até rimou. Rimou, vou começar a usar como slogan. É o mestre. Olha, mestre que rimou, rimou mesmo. Rimou. Portugal, mestre dos relacionamentos em Portugal. Espetáculo, arranjou-te lá um slogan. Olha, é verdade, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, de como é que é estar casada, enfim, com uma figura pública, como é que é e tudo mais, e aqui este peso dos relacionamentos. Vamos lá. A verdade é que eu sempre, mesmo no primeiro momento em que o Eduardo me disse, olha, vou entrar no programa, isto vai acontecer, pode acontecer que a nossa vida mude um pouquinho precisamente por este mediatismo, não é? Aparecer nas revistas ou andarmos na rua e alguém nos abordar. A verdade é que eu e o Eduardo, nós sempre lidámos com isto de uma forma muito natural. Então, o Eduardo para mim continua a ser o Eduardo. A pessoa que me faz rir, a pessoa que diz as parvoíces todas, a pessoa com quem eu muitas vezes também discordo e tenho discussões. Portanto, eu nunca deixei de o ver com os olhos com que se calhar outras pessoas o veem. A verdade é que também, quando o Eduardo começou a entrar nos programas de televisão e tudo mais, nós, na realidade, nunca notámos assim muito que ele fosse demasiado abordado na rua. Mas ele também já era conhecido nessa altura, não é? Certo, sim, exatamente. Mas ele também não é um seu passo despercebida, né? Porque ele não é pequeno, não, claro, não dá bem para. O comentário que eu mais ouço, ainda ontem fui a Lisboa e estava no tal assim. É que o gajo é alto. Como se não ouvisse. Exato. Portanto, eu acho que o pessoal, assim, eles acham que o pessoal alto não tem problemas de audição. Certo, não ouve tão bem. Exato. Portanto, essa parte sempre foi muito natural, vai. Okay. Sempre encarámos de uma forma natural, continuámos sempre a ser as pessoas simples que somos, a falar da mesma maneira com toda a gente, e então... É verdade, é que assim, a abordagem que eu tenho e que às vezes temos é super... discreta, ele é um fato. É um fato. Pessoas educadas. E nada mudou, claro. E nada mudou. Sobre a parte dos relacionamentos... Eu não vejo também lá está como um peso. Peso, ok. Era essa parte que... O que é que acontece? Quando o Eduardo começou até lá atrás com a questão do Enneagrama, em 2011, com o Enneagrama, e eu também tive curiosidade na altura em saber... É espetacular. Convido a todos que nos estão a ver e a ouvir de irem ao site... podes dizer o site? EduardoPortugal.com. Pronto, fazerem o teste de Enneagrama... que é espetacular e é impactante mesmo na empresa, também aplica na empresa e ajuda-nos imenso a perceber muita coisa. A nível dos relacionamentos, eu costumo dizer, eu acredito, bom, enfim, não posso dizer que se eu não conhecesse, o Eduardo não conhecesse o Enneagrama, se nós estaríamos juntos ou não, mas que é uma base e um pilar muito importante no nosso relacionamento, com toda a certeza. E nós dizemos isto várias vezes, há casais que nós sabemos que acabam por ter mais dificuldades, mais atritos e até mesmo a separar-se, porque não têm este conhecimento do Enneagrama. Então, a parte do Eduardo ser especialista em relacionamentos amorosos, isto já vem muito lá de trás, na parte com o Enneagrama, que foi uma das coisas que nós começámos logo desde cedo também a usar na nossa relação. Então, quando o Eduardo começou a estudar mais a parte dos relacionamentos e tudo mais, sempre foi algo que eu me entusiasmei também sempre muito em acompanhar e escutar, porque, ao fim e ao cabo, nós acabámos também por testar na nossa própria relação. Então, não vejo lá estar com esse peso, porque, vamos lá, nós não temos a relação perfeita, não é por o Eduardo não ser existe. Especialista em relacionamentos, mestre em relacionamentos, não é? Que nós de repente fazemos magia cá em casa, e não há uma discussão, e não há uma coisa, e não há um atrito. Isso é normal. Isso é uma concepção das relações, porque as relações precisam ter atrito. Uma relação que não tem atrito, não tem discussões, ela acaba. Claro, verdade. Okay. Porque não existe nada. Porque não existe nada. Entendi, não existe crescimento. Se tu fores completamente indiferente a uma pessoa que te incomoda, o que é que tu vais fazer? Nada. Se uma pessoa passar por fazer... Não queres saber. Diz, tola! E tu dizes, deixa estar. Não é? Claro. E até te vou dizer mais. A maior agressão que existe numa relação é a indiferença. E isso existe não só na relação... há duas relações onde isso é muito marcante. Na relação matrimonial, entre um casal, e na relação de parentalidade. Exato. A indiferença... É muito mais difícil de curar uma ferida de indiferença do que um pai agressor. Exato. Ok? E no relacionamento amoroso é o mesmo. É muito mais doloroso viver numa relação de indiferença do que numa relação onde há discussão e conflito. É quase como que nós, uma pessoa que sofra ou que tenha sido vítima de indiferença, não, é como se ela não estivesse lá, não é? Não existisse sequer. Ou seja, sente-se nula. Exatamente, invisível. O sentimento anulado é então, pior do que não é parte do sistema. A maior agressão que existe numa relação, e são relações que estão condenadas a terminar, eu sei que parece um bocado fatalista, mas estão condenadas, é quando existe indiferença. Okay. Quando a outra pessoa grita com a outra e a outra diz também. Nem quer saber. Porque essa dor é muito mais. É as duas mais difíceis de superar. Que é, eu não tenho valor para a outra pessoa. Ok. É mais profundo mesmo. Mais profundo, propriamente. Um caso, escuta. Mas a gente não faz isso, a gente pratica só de vez em quando. Ok. E a ideia é. Há temas onde nós não concordamos e nós colocamos as nossas barreiras, as nossas fronteiras. E às vezes essas fronteiras colidem. Eu acho que isso é super saudável, que a relação começa com um contrato e esse contrato é permanentemente negociado. Okay. O que é negociado nesse contrato? O mais importante? As fronteiras. É aquilo que nós mais nos empenhamos em dar aos nossos filhos. Tens de ter a capacidade de dizer que não. Ok? não é a coisa mais importante que tu vais aprender a fazer na tua vida. Não, porque isso vai estabelecer os limites de uma relação, de uma amizade, o que quer que seja. E no relacionamento amoroso é muito fácil fronteiras tocarem-se. E dizer assim, olha, esta fronteira para mim é não ultrapassável. E para mim também é. E como é que nós fazemos a partir de agora? Qual é o novo acordo que nós fazemos a partir de agora? Okay. E esse acordo, a relação é um acordo regular. Nós deveríamos ter até a coragem de o avaliar recorrentemente com o peso de dizer que continuamos ou não. Fazer um balancete, não é? Fazer um balancete. Nós temos depois de ir ao contabilista, sim, fazer o balancete. Uma vez por ano nós fazemos isso, que é no nosso aniversário de casamento, fazemos sempre esse balanço. É, uma altura em que nós pensamos, o que é que nós queremos manter, o que é que nós queremos fazer de diferente aqui para a frente, porque isso de facto é a renovação do contrato. Quando nós mudámos para viver para o Alentejo, fizemos esse contrato. Quando nós tivemos filhos, nós fizemos esse contrato. O que é que eu quero que para mim mantenha? O que é que eu estou disponível para abdicar? Okay? E uma das coisas que nós abdicámos foi da dança, por exemplo. Porque tornou-se incompatível. Sem suporte familiar para ter alguém, vão dançar para ficar com... Dançamos de vez em quando. É, sim, mas os maiores frutos da dança vocês já os escolheram. Já. Já, é verdade, é verdade. Já fez o seu papel. Já está bonito. Aí dá-lhe um showzinho quando andamos a algum sítio qualquer. É verdade. Exato. Exatamente. Olha, e uma das perguntas que nós tínhamos aqui também para o Eduardo era se ele aplicava tudo aquilo que ensina, mas já percebemos que sim. Ah, eu conheço. Né? Eu acho que eu tenho um grande problema que é eu lido muito mal com a incoerência. Comigo também. Eu tenho muita dificuldade em fazer uma coisa com a qual eu não pratico. Eu perco muito com isso. Mas é verdade, perdemos todos. Eu perco muito com isso porque vejo muitas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra e têm muito resultado e muito sucesso. Eu não consigo fazer isso. Eu às vezes estou primeiro para fazer algo comigo para depois poder fazer aos outros. Eu tenho essa dificuldade. Mas tenho uma facilidade, que eu durmo muito bem. Eu acho que é o essencial, de qualquer empreendedor é conseguir dormir muito bem. Sim, isso é a minha moeda de troca. Consciência, sim. Eu dormi sim, porque eu acho que é isso, ou seja, acho que é, e digo mesmo, às vezes, a brincar, digo, invejo esta malta, quer dizer, eles não fazem um décimo do que estão a dizer que fazem e dizem que daquela maneira. Vão à volta daquilo, não é? E acho que isso é uma coisa. Já não me incomoda, já me incomodou, já não me incomoda, okay. Só digo assim, pronto, é a minha moeda de troca, é dormir bem, até ao tempo. Há uns anos atrás, quando fiz as minhas primeiras formações de desenvolvimento pessoal e coach, eu era uma escrava de tudo aquilo que eu ouvia. Eu cheguei a uma altura que eu já só dormia para aí 3 horas por noite, 4 horas por noite, porque eu não conseguia. Eram tantas coisas que me diziam para eu fazer, ou que era suposto eu fazer para ser bem-sucedida no meu trabalho, que eu era uma escrava daquilo. E ganhar consciência de que, olha, isto está-me a fazer mal. Eu estou aqui à beira de um... Do ataque de nervos gigante. Isso é bem do ataque de nervos, mesmo de um limite. Foi um limite, tal que depois, claro, levei aqui outros abanões na vida e que me fizeram pensar e ganhar consciência do que é que eu devo transportar para mim ou não. Ou há coisas que não nos servem, não é? Mas isto não é um chapa zero de agora tens que acordar a esta hora, fazer isto, beber isto, fazer. Não! Não é? Tens de perceber aquilo que nos serve, claro, não é? Mas eu acho que é, e é isto que é vendido, estas histórias. Ninguém aguenta fazer aquilo. Então, nessa área, e nós até já falámos isto aqui num outro episódio, desta questão também do desenvolvimento pessoal na área do coaching, há tanta coisa que até é um nome que não parece, não é bonito, não é bem visto, não é no mercado, porque é um bocadinho já... A gente já pensa, pá, isto é too much, é só mais um, e agora virem para aqui dizer como é que devo fazer e que devo fazer, porque depois aí está, temos que ter também um bocadinho esse filtro. É mesmo para ver essa banha da cobra. Não é fácil, não, ver uma banha da cobra, e eu volto a dizer que é sabermos muito bem... estarmos sem expectativas em alguns momentos, continuo a achar que temos que deixar assim um espaço sempre livre, mas antes de saber o que é que também nós queremos, é o que é que nós não queremos. E essa, então, quando começa a pairar essa pressão, que é o que eu digo mesmo com qualquer negócio, se o negócio eu não conseguir viver tranquila, acordar de manhã com vontade de continuar a fazer o meu trabalho, ver a transformação que nós levamos às pessoas, não é? Ver os resultados dos outros. Se não for assim, eu acho que nenhum negócio vai se engrar só por dinheiro. Esquece. Toda a gente quer receber, toda a gente quer ter sucesso, quer que o negócio seja bem sucedido, mas se tu também não tirares prazer, porque é nisso que tu estás a trabalhar todos os dias, se tu não tiveres prazer, se não gostares do que estás a fazer, e não tiveres esse outro retorno sem ser um monetário, primeiro eu acho que isto dura pouco. Sim. Não sei, da tua área, da tua experiência, e vês essas pessoas que podem não ser as que fazem o melhor trabalho, digamos assim, eu acho que também nunca conseguem, algumas prolongam-se um bocadinho, mas eu acho que depois também desaparecem, vão desaparecendo. São pessoas que são muito boas a criar essa ilusão. São ilusionistas. Exato. E eu acho que essas pessoas têm sempre uma vantagem, ok? A moça que criam é que eu acho que é irreparável. Sim. Porque não criam não só a moça nas pessoas, mas também no mercado, ok? Em 2004... quando eu dizia que fazia coaching, as pessoas ficavam meia hora a perguntar o que é que era. Hoje, se calhar, ficou meia hora a perguntar o que é que não é. Exato. Porque, de facto, há muita coisa misturada. O coaching é um trabalho super especializado, é técnica, não é inspiração, não é ir para cima de um palco e falar para mil pessoas, não tem nada a ver com o coaching, ok? Isso, nós ainda não conseguimos distinguir, porque houve alguns players internacionais muito fortes nessa área que se denominaram como coach, porque era mais fácil, porque havia uma expressão para dizer isso. Exato. Mas o coaching não tem nada a ver com isto. O coaching é um trabalho individualizado, onde eu, até entrar na televisão, havia, as pessoas que conhecem antes da televisão, pelos programas que eu vendia, a ensinar pessoas a fazer coisas, não pelo coaching. Os meus clientes de coaching conhecem-me a mim, individualmente. Eles não conhecem, alguns dizem, vi que interessante, outro dia vi no Instagram uma coisa sua sobre que dá formação a coach, ou vocês têm um programa com a sua esposa para mentoria, isso é muito giro, ou seja, mas é outra dimensão. O acompanhamento é muito individualizado e o que se fala hoje do coaching, as pessoas não têm noção do que é, e confundem muito o coaching com o palestrante. Sim, analisou-se. E com a motivação somente. Exato, e alguém que inspira e que bebe um detox e acorda às 5 e vai dar certo. São coisas que são fáceis de dizer, que a maior parte dessas pessoas que já está a beber Coca-Cola às 7:30. Exato. Mas é apanhar umas coisas aqui e acolá e meter cá para fora e fica super super na moda, está a ver? Sim. E bom, isso, há pessoas que conseguem surfar muito bem esta moda, tipo, hoje é o detox, amanhã é às 5 da manhã, depois é às 9 da noite, depois conseguem sempre surfar essa onda. Epá, mas é como tudo, não é? Sim, em todas as áreas, nas nossas áreas conseguimos identificar quem vem da banha da cobra, entre aspas, não é? Porque... mas eu acho que há sempre uma peneira natural que vai. Sim, que vai... Mas no limite das pessoas que te procuram. Exatamente. São as pessoas certas. Gostei dessa da peneira natural. Gostaste? Bom, isto foi a peneira natural. Foi aqui, foi o mestre, foi a peneira. Estão inspiradas. Estamos. Ok, então e projetos os dois? Conta-nos o que é que tem para aí, alguma coisa que queremos saber, novidades, antemão, não é? Então, tem aí alguma coisa para sair? Algumas nós temos novidades? Algo que estamos a colocar neste, a reformular. Temos um projeto juntos que nos entusiasma muito, que é agarrar em mentores e pessoas que querem de facto ter mais vendas utilizando o digital de uma forma mais estruturada. Okay. Isso é algo que nós estamos a fazer algo neste, estamos a reformular a nossa mentoria, que é Circle, e estamos a criar de facto um novo patamar. Acho que queremos uma vez mais posicionar-nos como uma grande diferenciação para ajudar esses empresários que estão neste momento, numa fase inicial, estão a começar têm boas ideias, bons projetos e não percebem porque é que não estão a vender mais, e nós queremos agarrar um bocado pela mão e dizer assim, bora lá, vamos fazer isto acontecer de uma forma diferenciada. E depois temos outro projeto, nunca mais está na gaveta. Vai ser. Vocês podiam fazer um programa de relacionamentos os dois, um retiro, sempre a pedir. 2025. Sim, e cada vez que a gente faz uma pesquisa, a gente já nem faz pesquisa à base de dados, porque a gente quando faz assim, nós queremos ver os dois a fazer um programa de relacionamentos, então estamos, vai ser. Estamos a... Bom. É, 2025 vai ser, a verdade é que nós escutamos muito os nossos alunos, nós temos aqui também um sentido autocrítico bastante elevado, então gostamos de estar sempre a melhorar a experiência, sim, aos nossos alunos, perceber como é que nós conseguimos elevar aqui o patamar, e escutamos também muito o que é que a audiência nos pede. Claro. E a verdade é que já não é de agora, não é? Tal como há 2 anos atrás, sim, nós decidimos criar a nossa mentoria juntos, porque também já nos pediam há algum tempo. Esta parte dos relacionamentos também já não é de agora. E a última, sim, vez foi no nosso aniversário, que abrimos uma caixinha, sim, de perguntas e, enfim, ficámos 2 dias ou mais ali para responder. Pois é, pois é. E era quase tudo. E pronto. É verdade. Era um outro dia nos negócios, na parte da mentoria já nos conheciam, mas é muito à base da parte dos relacionamentos. Claro, eu acho. Ah, eu tenho uma novidade, posso ter uma só minha? Acho que deves. É assim, sim. Eu não sei quando é que este episódio vai para o ar, mas este ano nós vamos lançar nós temos um Master in Coaching, né? Onde formamos pessoas na parte do Master in Coaching. Só que vamos fazer uma edição especial pelos meus 20 anos de carreira, okay, que vai ser um Master in Coaching de relacionamentos amorosos. Boa, ok, top. Ok. Então, vamos colocar, vamos formar pessoas a tratar relacionamentos amorosos, e vai ser muito giro. Boa, boa, boa. Excelente iniciativa. É muito, muito importante, acho que sim, acho que vai ser Joana, estive a ver, estás a promover agora um evento também para 2025, queres nos falar um bocadinho sobre isso? Fiquei. Não, investigação. Já. Vocês precisam tudo. Sim. Olha, sim, é o meu evento presencial que em 2025 vai ter a sua 8ª edição. Uau! Então, em 2017 nós estávamos num evento, um grande evento de marketing digital no Brasil, e eu decidi tirar assim um sonho para o papel, não é? O papel para a realidade. Em 2017 eu já tinha a ideia de juntar, na altura estava muito mais somente ligada à nutrição, mas tive ali a ideia de juntar um grupo de alunas, uhum, num evento presencial para podermos estar a aprofundar um pouquinho mais aqui os temas, na altura mais ligado à parte do coaching e empreendedorismo, uhum, o digital ainda não se falava tanto cá em Portugal. E então isto foi em novembro de 2017, e eu criei o primeiro evento, que se chamava na altura WTIT, Weekend Treino em Imersão Total, que aconteceu em janeiro de 2018, passado ali 2 meses. Okay. Mesmo só assim para um grupo de alunas, tipo uma versão beta. Olha, se isto correr bem, também ninguém vai saber. Exatamente. Não, tipo um Instagram da vida como há hoje em dia, a coisa fica ali controlada. A verdade é que correu muito bem, as partilhas que aconteceram, também as convidadas, os convidados que trouxemos, ali o feedback foi muito positivo, e começaram a dizer: olha, Joana, para onde nós queremos outra vez, em janeiro, porque é aqui uma ótima altura de começar o ano, já ali com aquele boost de motivação, foco, alinhamento. Está bem, olha, pronto, em janeiro voltamos a fazer. Sim, porque eu acho que é muito importante estes espaços também com uma ligação e conexão interpessoal. E então nós que também estamos no digital, as pessoas também gostam de ver as pessoas ao vivo, gostam, claro, de sentir, gostam de e mesmo a questão do grupo, não é? As pessoas acabam por se ir envolvendo, e às vezes é difícil, andamos nas nossas vidas, e depois aí está, temos um grupo de amigos que também não podemos falar de negócios, ou que não compreendem esta nossa dificuldade que nós estamos a viver. E às vezes com esses programas, dentro da nossa área, depois é super importante estarmos ao vivo, não só com outros colegas, como também estas pessoas que nos ajudam. Acho que é muito importante. Até porque, particularmente na área da saúde, nós lidamos muito, estamos muito sozinhos, não é? Estamos muito sozinhas, somos nós, o nosso paciente e pouco mais. E depois, muitas vezes, o peer group que nós temos à nossa volta também não são os mais empreendedores de todos, não é? Exato. São aqueles de, olha, vamos juntos a mim, senão caímos os dois. Exato. E então acabamos ali por sentir aqui estes bloqueios e estas amarras de, olha, eu sei que devia fazer mais, mas também não sei como, e aqui à minha volta também não há assim grande coisa. Uhum. Então é um evento que tem acontecido todos os anos em janeiro. Este ano, 2024, já teve assim um upgrade, porque passou do WTIT para Wellness Digital Summit. Porquê? Porque estamos em plena era digital, faz muito mais sentido trazer cada vez mais estes conteúdos digitais, marketing, imagem pessoal, clínicas online, para também quem está no presencial e aqui na área da saúde poder começar a alargar aqui um bocadinho os horizontes. Então aconteceu este ano, e 2024 vai ser agora nos dias 24. E 2025, aliás, vai ser nos dias 24 e 25 de janeiro, vai ser em Lisboa, esta edição, vai ser no Altice Belém. Nós já estamos ao dia de hoje, com 70% dos nossos bilhetes já, dos lugares já esgotados. Portanto, só restam aqui 30%. Agora, por isso agora ficam os 30% resolvidos. Agora ficam aqui os 30% resolvidos e vão ser assim dois dias. Da saúde, eu acho que, quer dizer, há pessoas que tiram proveito às vezes. Claro. Sim, é um facto. Insights de áreas. Óbvio, que... não é? Todos os temas que nós vamos falar, atendimento, parte são transversais. São transversais a algumas áreas, não é? Mentalidade, etc. Mesmo em outras áreas que não sejam especificamente nutrição, psicologia, aqui áreas da saúde, claro que acabam por vivenciar e por lucrar tudo isso, principalmente até se calhar alguém que até agora nunca teve a oportunidade de ir a um evento presencial de marketing e empreendedorismo. Claro. Isto faz muito sentido, até mesmo para networking que possa existir, porque enfim, ainda que o meu negócio na área da saúde seja diferente do Eduardo, ou o teu Ruto, ou o teu Margarida, de repente quando nós estamos aqui a trocar ideias, sim, percebemos que as dores são semelhantes e os insights são altamente poderosos. Exatamente, exatamente. Parabéns, parabéns. Estive a ver ontem no Instagram e disse, olha que espetáculo, e estive a ver também as fotos dos eventos anteriores. Do ano passado e de outros anos. Nós já estamos não é? Já está, o foco já está lá. Já estamos no outro ano. Já passou, mas já estou focada no outro, não é? Como se este já... Boa. Então vá, tens aqui uma perguntinha antes de irmos aqui para as nossas perguntas. Eu acho que no fundo eles já responderam, era também em relação à vossa relação, ao vosso relacionamento, se têm alguma prática que consideram fundamental para manter o relacionamento mais forte, não é? Também já falamos um bocadinho sobre isso, mas então, se existir aqui alguma ideia que nós temos, com isto que muitas vezes os meus clientes ficam surpreendidos e que acabam de começar a adotar, que é nós temos o livro da relação. Okay. Nesse livro nós estamos pelo menos 3 vezes, 4 vezes por ano alguma coisa importante para nós, para manter, para elogiar, para dizer o que é que eu gostava que fosse diferente. É um bocado um registro, um jornal do nosso relacionamento, e que nós temos como legado um dia deixar aos nossos filhos. Brutal. Nós adoramos ver o livro, porque é um livro que já existe desde... Foste tu que o compraste e que iniciaste. Foi 2012. Pai. Foi 2012. Exatamente, foi em 2012. Julho de 2012. Pronto. Foi assim um marco na nossa vida. E o Eduardo comprou o caderno, deixou lá uma mensagem. E a verdade é que a partir daí... Naturalmente, lá está, isto não veio escrito em lado nenhum, nem o Eduardo viu num curso, olha, e agora vamos começar a fazer, e a regra é esta. Sem querer criar uma metodologia. Exato. Naturalmente, foi acontecendo. E a verdade é que dá-nos imenso gozo quando nós, atualmente, pelo menos, lá está, 3 vezes ao ano nós fazemos, que é o meu aniversário do Eduardo, o meu aniversário e o meu aniversário de casamento. Então temos este hábito de ir ao livro e escrever uma mensagem. Ok. E sim, é muito engraçado, porque atualmente já é um livro que já tem 12 anos. Exato. Sim. E portanto é um livro que tem lá registros maravilhosos, não é? Sim. Às vezes nós colocamos lá ou há algum cartão, há algum símbolo do sítio onde nós estamos, ou uma fotografia, enfim. Acaba por ser um diário do vosso casamento. É um diário, sim. É um máximo. Tem como objetivo também ir avaliando a relação. Claro, percebendo a evolução, perceber, e às vezes o que não, às vezes as coisas precisam de ser ditas, ou neste caso escritas, não é? Escreves, não consegues dizer. Exatamente, e às vezes é importante impor a tal fronteira, o tal limite, sem ser só as coisas boas e bonitas, acho que é espetacular, essas coisas todas, que também têm que ser ditas e também devem ser escritas, mas às vezes dizer, olha, acho que isto e isto, precisamos trabalhar isto, ou para mim isto é importante, não é? O facto de ficar ali registado, há outra responsabilidade, não é? E é visto de uma forma, não foi só um desabafo. Que ontem se lembraram. Nós vamos começar a escrever só uma vez por ano, que é para as folhas durarem. Exato. Já contenção. É verdade. Se o livro acaba, o que é que a gente faz a seguir? Tens de comprar outros. Volume 2. É exatamente o volume 2. Mas pronto, enfim, já está ali toda uma grande parte, maior parte da nossa história já lá está. E há pouco, quando o Eduardo falava que é importante quando renovarmos os contratos ou quando há o nascimento de um filho ou alguma coisa assim importante e marcante na nossa vida, e estão lá esses registros também, umas semanas antes do nascimento da Vitória e do Lourenço, escrevemos o que é que, quais é que eram os meus receios, o que é que eu, não quero abdicar, o que é que eu não quero que tu deixes de fazer de repente, porque temos aqui uma criança. Sabes o que é que isso dá? Dá-te a possibilidade de a pessoa estar a fazer isso assim, olha, isto estava no contrato. É um facto, isso já aconteceu. Isso estava no contrato. Verdade, já aconteceu. Exato, é mesmo o contrato. É mesmo. E é bom e bonito ir lá ao passado. É o máximo, ainda para mais. É avaliar também. Se ficar nostálgica nessas coisas. Deixar uma lágrima. Às vezes é para pedir uma revisão de contrato também, não é? Pode ser o caso. Dizer, olha, vamos ter que atualizar aqui a renda. Pode deixar uma página aberta com o acordo que tu fizeste. Com a caneta assim atravessada ou se for preciso de sublinhar. Deixas lá assim. Exato, exatamente. Ou vais buscar um marcadorzinho e pões assim, na mesma carteira. Nesta altura tu disseste isto, onde é que está? Exato. Não, nem dizes nada, deixas lá só ali aberto e com o marcador por cima. Então vá, vamos aqui às nossas flash, perguntas flash. O que é que vos coloca à beira de um ataque de nervos? Agenda. Agenda? A minha agenda. No meu caso é a desorganização. Ok. Ok. Ou seja, eu olho para a agenda e digo assim, meu Deus, nosso próximo encontro é dia... Ah, os amigos nossos, então quando é que a gente faz um almoço? Assim, eu fiz só para a agenda. E depois a pessoa começa. Ou então quando um pode, depois é pá, mas esse eu não posso, então vou deixar ver no outro, depois não sei o quê. Um stress. E o que é que fazem para sair desses ataques de nervos? Vou ser pá. Eu sabia que devia ser uma resposta desse jeito. Tipo, estava ao almoço, levanta e diz, eu venho já. Vou ali surfar. Olha, eu procuro planear as coisas com antecedência, e isso eu faço em tudo na minha vida, no meu negócio, a ajudar as minhas alunas. Um dos pontos que eu considero sempre muito importante é a questão aqui do planeamento, e na minha vida pessoal igual. Então, imagina, eu amanhã vou viajar para fora de Portugal... E a mala já está pensada há semanas e já está feita desde o início da contrato. E se falha esse planeamento, entras outra vez em ataque de nervos? Não, totalmente. Em contraste, casal, a minha mala, eu não sei qual é a mala que vou levar. Certo, ele ainda não fez nem a roupa, nem a mala que vou levar. Qual delas é que vou levar? Eu não sei se isso depois confirmas se enquadra com o meu tipo de personalidade, mas é assim, eu já tenho tudo pensado. Mas tenho só a mala separada e vou viajar daqui a umas horas e ainda vou a casa meter as coisas dentro da mala, mas está tudo orientado. Isso deixaria-me já tomar um blister inteiro de Xanax. Estou ok porque sei o que é que... E tenho a mala aberta, okay. Portanto sei que é ir lá e 3 minutos. Pronto. Boa. Muito bem. Então, se vocês voltassem ao vosso dia de aniversário de 18 anos... Eduardo, o que é que tu dizias ao teu Eduardo? De hoje? Sim. O que é que tu dizias ao teu Eduardo com 18 anos? Ok, mas eu vou dizer algo que não vai encadear dentro da nossa entrevista, mas eu vou dizer o que diria. O que for. Chora. Ok. Chora. Só chorei uma perda importante da minha vida, foi os meus pais, muito mais tarde. Ok. Acho que podia ter chorado antes. Ok. E é bastante importante essa parte do... Os homens não choram, não é? Yeah. E na altura também não tinha muito por onde chorar. Exatamente. Sobreviver. Às vezes não há tempo para... Naquele momento, acho que quanto mais cedo eu tivesse feito isso, acho que mais cedo... Mais libertador. Estar e tinha feito mais para mim. Uhum. Bom. Mas sabes que eu também acho que às vezes há uma pressão para esse choro. Sim. E às vezes a pessoa sente-se mal por não... leva a tu sentir-te mal por não teres feito esse choro. Sim. Acho que para mim o que fez foi fechar-me e durei muito tempo na minha vida para me abrir para o mundo e para a vida, porque não me permiti, porque era uma questão de sobrevivência. Okay. Mas eu acho que diria mais cedo, não fosse naquele momento, que acho que naquele momento não era possível, sim. Mas mais cedo. Okay. É só isso que eu faria de diferente. Ainda bem que hoje consegues dizer isso ao teu Eduardo com 18 anos. E tu, Joana? Olha, eu diria acredita mais em ti. Era o que eu diria aí à Joana dos 18 anos. Ok, boa. Muito bem. É sempre bom, eu acho, que fazer este exercício, porque leva-nos lá atrás a perceber onde é que tu estavas e até para perceberes o caminho que percorreste e onde é que tu chegaste, não é? Uhum. Não é que fosse extremamente importante, às vezes, alguma mensagem que pudéssemos ter tido, mas eu acho que é importante esse exercício agora, não é? De autovalorização, certo. De percebermos, ok, podia ter sido mais fácil, podia ter sido melhor, podia ter sido mais rápido, podia, mas isto também fez com que eu chegasse onde estou, certo, agora, sim, desta maneira, não é? Sim, sim. Portanto, olha, como eu digo sempre, está tudo certo. É verdade. Está tudo certo. Foi coisas que as duas também fizeram com que agora nós estejamos aqui, exatamente, certo? É isso. Enfim. É. Então, antes de terminarmos, acho que vocês têm uma pergunta para nós. Sim, quer dizer, foram, ficam agora a saber que têm que nos fazer uma pergunta. Uma pergunta para cada uma. Ok. Qualquer coisa. Então, lá. Qual era o primeiro, se vocês só pudessem dar um conselho aos vossos filhos a nível de empreendedorismo, qual era o conselho que vocês dariam? Epá, vou ter que ter mais tempo para pensar. Vocês. Olha, eu daria qualquer coisa que não tivesse a ver com o medo, pá. Eu acho que o medo nos paralisa muito de empreender e então se calhar eu diria para ele não ter medo de empreender e para acreditar nele e claro, para também se munir de toda a informação e de todo o processo com pessoas que o pudessem dar uma melhor indicação do negócio que ele eventualmente quiser fazer, mas eu diria que seria para ultrapassar este medo, talvez lhe ensinasse ferramentas para ele se libertar do medo e seguir o caminho dele, porque foi algo em mim que eu demorei muito tempo até me conseguir libertar, foi o medo, tinha medo de seguir, tinha medo de dar o passo, então este medo foi um bocadinho bloqueador para mim. Gostaria que um dos meus filhos se resolver empreender, que eu acho que sim, que se libertasse deste medo com muito mais facilidade do que eu. Seria. Eu não pensei logo no medo, porque, como já vim de duas gerações de empreendedores, é algo que parece-me muito natural, não é? Não há receios que eu nunca me coloquei. O conselho que daria é mesmo que a minha filha conseguisse encontrar algo que ela seja muito feliz a fazer. Quando eu digo muito feliz, não é que só dê alegrias, porque eu sou muito feliz no meu trabalho e também há tarefas no meu trabalho que eu não gosto, todos temos, não é? Há algumas partes do trabalho que são mais chatas. Mas que ela conseguisse encontrar algo que conseguisse transformar outras pessoas, outros serviços, outros procedimentos, dentro de que área fosse, mas que fosse algo que ela gostasse realmente de fazer, porque acho que é um luxo. Eu considero-me uma pessoa muito, muito, muito sortuda, não só sortuda também entre aspas, porque também procurei um bocadinho o meu caminho, mas acho que faz toda a diferença, como eu estava a dizer há bocado, acordarmos de manhã e chegarmos ao fim do dia e deitar-nos e viver, é a nossa vida, quer dizer, vai ser a nossa vida, é feita de trabalho, não é? Que seja uma coisa que seja agradável para ti, que seja uma coisa que te dê prazer, que seja todo o processo, mesmo com coisas más e boas, mas te dê. E se calhar é importante também trocarmos aí um bocadinho as palavras do mostrar-lhes que empreender é servir, não é? Exato. E muitas das vezes nós, este medo que falo, que eu tive e que ainda tenho, de vez em quando ainda aparece por cá, mas é muito disto, nós temos de pensar assim, ok, eu não estou a empreender, não estou aqui, empreender isto traz já um peso, ok, vamos servir, não é? Vamos tentar encontrar aqui um serviço para o outro que suprima as necessidades daquela pessoa e que exista aqui uma troca justa, não é? Exato. É um bocadinho trocarmos aqui esta visão do empreender, não é? Eu digo sempre, que comecei, eu fui aquela pessoa que sempre soube o que é que não queria, mas também não sabia exatamente o que é que queria. E quando cheguei aos 18 anos, tive cá pressa a escolher um curso, quando terminei o 12º ano. E eu tirei serviço social, portanto, eu sou assistente social, licenciada, mas não te rias, porque tem muito a ver com... Tem tudo a ver com o que eu faço. Tem aquilo que tu fazes. Sim, sim, sim. Faz o serviço social, porque eu faço, que trabalhas. Porque... E só depois, portanto, tive também um bocadinho sem expectativas e tive de tomar ali algumas decisões ao longo da minha vida, e que depois surgiu naturalmente, sem medos, porque fui, opa, deixa ver, até foi que comecei assim com uma experiência. E pichique. Não, mas é que é mesmo, porque eu cheguei à conclusão, passado agora algum tempo, que eu continuo a trabalhar um bocado na minha área, porque... Eu acabo por capacitar mulheres, não é? Ajudar, facilita-lhes a vida, elas se sentirem melhores, mais seguras, mais bonitas, entregando um serviço completo de assessoria, de tudo, o que possa parecer mais banal, que é a roupa, que não tem nada de banal, não é? Porque é a nossa imagem, é o nosso bem-estar. E portanto eu acho que consegui encontrar nestas duas formas um veículo de chegar a fazer algo que eu me sinto realmente feliz e realizada. Portanto eu diria isso à minha filha e a outras pessoas que queiram empreender, que sejam profissionais, que não tenham, que têm que ter alguns receios, não tenham tantos medos de comparações nem nada, faz parte, mas que procurem fazer algo que seja real, vosso, não só de propósito, não só de intuição, ou mesmo ter alguma potência natural, mas ser uma coisa que vos dá prazer, que vocês gostem muito de, porque aí vão ser bons e vão ser felizes, de certeza. Olha, então a pergunta que eu posso fazer é uma pergunta para ambas, ainda que seja o oposto. Então, Ruth, tu estás num trabalho, aquilo que tu fazes diariamente, acredito que seja, lidas com muitos homens, não é? Sim. Se calhar até mais homens do que provavelmente mulheres. Então, como é que é empreender no mundo de homens? E depois, no caso da Margarida, que é precisamente o oposto. Okay. Como é que é empreender no mundo de mulheres? Okay. Maioritariamente mulheres. Queres começar tu? Posso começar. Olha, empreender no mundo de mulheres é sempre desafiador, mas eu também descobri imensas coisas ao longo da minha jornada, porque tentei sempre ser o mais eu possível, com o lado bom e com o lado mau. Portanto, nunca tentei criar uma loja, uma marca ou um serviço que não se fosse identificado comigo, com a minha personalidade, com a minha maneira de vestir. Ou seja, para mim foi muito fácil, e é muito fácil, apresentar o meu serviço e lidar com mulheres. Isto porquê? Porque eu atraí a pessoas que se identificaram comigo e que se identificam, e há pessoas que não se identificam nada, e essas pessoas não se identificam nada, nem lá estão, nem fazem parte da minha vida. E tenho uma comunidade espetacular, maravilhosa, de mulheres muito bem educadas, muito simpáticas, muito queridas, que se identificaram com os meus valores, com a minha forma de estar na vida, com o meu estilo, com isso tudo, e torna muito fácil a minha convivência com as mulheres. Devo-vos fazer aqui esta inconfidência que, pá, muito raramente aparece assim uma pessoa muito inconveniente. Existe a nível de público, e nós trabalhamos com público, existe sempre uma outra pessoa que é mais mal educada, mesmo a escrever uma mensagem ou numa abordagem. Mas quer dizer, o problema está na pessoa. Passas para mim. Não passa para mim, exato. Passa para mim. Depois. Exato, deve ser mais sua cliente. Tem que começar a ter alguns cartões e distribuir. E eu acho que, porque a minha experiência, eu também tenho muito essa crença, que as mulheres são terríveis. E são, as mulheres são terríveis. Já trabalhei em ambientes também com muitas mulheres, e também me dei muito bem sempre com homens, porque acho que os homens são muito mais práticos, descontraídos, diretos, dizem o que têm a dizer, nada, não levam as coisas a pessoal, e nisso é muito mais fácil. Mas Neste momento eu consegui criar uma equipa de trabalho onde somos só mulheres e o Diogo, que tem que ter um grande arcabouço para nos adorar a todas, mas consegui criar uma equipa muito bem, muito bem organizada com ela mesma. O Enneagrama ajudou imenso a nível de gestão da equipa na empresa, portanto não só nos relacionamentos, eu acho que o Enneagrama faz sentido. E acabo por lidar muito pouco com essas mulheres que estão menos bem, digamos assim. E elas, de uma forma natural, acho que acabam por sair. Ainda ontem tive uma pessoa que foi muito inconveniente no direto. Nunca, raramente me aconteceu, mas ela foi inconveniente no direto. E eu normalmente até nem dou, mas eu respondi à pessoa e a pessoa desapareceu. E a comunidade reforçou-se. Desapareceu, a comunidade reforça quando precisa de reforçar, mas o que eu digo é que nem precisamos chegar a essas questões. E mesmo em loja, alguém que não fique assim ou mais satisfeito, as pessoas acabam por... E têm essa liberdade. Se tu não gostas de um serviço, não gostas de uma pessoa, pá, claro. Então vai para o outro lado. Tá, para mim está tudo bem, está tudo certo. E portanto tenho uma maneira de ver o mundo das mulheres muito diferente do que tinha há uns anos atrás, nesta realidade. E sinto-me uma sortuda por isso. Mesmo. Olha, eu há 17, 18 anos atrás, quando iniciei no recrutamento e na seleção de trabalhadores, e nós trabalhávamos maioritariamente quase 5% na altura com agricultura, então poucas mulheres existiam mesmo. Foi muito desafiante. Foi muito desafiante fazer, impor-me respeito. Hoje porque és mulher, não é? Sim, porque hoje estamos um bocadinho mais polidos em relação a isso. Naquela altura, não. Era assim mais... Era diferente. E sentia muitas vezes afrontada com o tipo de respostas e com a desvalorização que muitos homens tinham em relação ao meu trabalho. Tinha a questão cultural, não é? Exatamente. Bem, e depois, a uma determinada altura da minha vida, comecei a... Senti um grande fascínio, sempre, por homens assim numa posição de destaque numa empresa. Pá, mas senti, eu quero ser assim também, quero ser assim, eu mulher, não é? Quero ser assim também, com destaque numa empresa e não sei o quê. E eles alimentaram-me aqui um sonho. Pá, mas eu comecei a tornar-me extremamente insensível e achava, sequer esta energia, sequer estava ali mais a vibrar na energia masculina, eu não sei, porque convivia muito com homens e estava a ser, não estava a ser eu, não é? E então, durante muito tempo, fui querendo ser igual à postura de um homem, porque eu achava que era aquela... se eu agisse da mesma forma que os homens, eu ganharia o respeito com muito mais facilidade. Então, ao fim dos anos, descobri que não é nada disto, que gosto imenso de ser mulher, né? E é esta posição que tento ocupá-la no mundo maioritariamente masculino. E eu acho que nós, mulheres, fazemos tanta falta a estes mundos maioritariamente masculinos. Hoje não lido com esse tipo de frustração de não ser entendida, de não ser respeitada, muito pelo contrário, foi a partir do momento em que me posicionei dentro deste mercado como mulher, sim, sou frágil, choro, sim, não tenho de estar aqui porque sou sensível, e acho que esta sensibilidade faz muita falta a estes meios maioritariamente masculinos. E noto mesmo, desde que assumi esta posição, que também os meus resultados também melhoraram imenso, as minhas relações interpessoais também melhoraram imenso. Nossa, mas é exatamente feminino. Trazer o lado feminino para este tipo de negócios, que não existe, que ainda continua a ser um lado muito, muito masculino. É. E até a própria postura, eu hoje consigo analisar isso já de uma forma mais sabida, mais entendida, com mais experiência. Vejo também mulheres que estão a começar tal e qual como eu estava a começar e que têm essa energia e essa postura e essa energia masculina ainda muito presente. Está tudo bem. Vamos aprender tal e qual como eu, né? Vou aprender tal e qual como eu, mas é importante nós trazermos, porque trazemos outra vivacidade. E o respeito, eu acho que ganhei. Isto parece quase impossível, mas é verdade. Quando nós nos posicionamos na nossa verdadeira posição enquanto mulheres dentro destas organizações maioritariamente de homens, nós ganhamos um respeito e uma consideração da parte deles gigante. Claro. Esse é o teu lugar. Sim. Exato. E eu estou feliz no meu lugar. Mesmo gostava de ter mais mulheres nesta minha área, mas estão a aparecer mais. acho que sim. Pois é, olha, respondemos bem às vossas perguntas, ficaram-me esclarecidas. Sim. Ótimo, perfeito. Têm mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa que mais importante? Sim, sim. Pronto. Passa rápido, foi uma conversa super agradável e mesmo. Acho que era isto, não é? Eu acho que e sim. E vocês gostaram dos convidados? Gostamos. Olha, sim, gostávamos dos convidados. Eu acho que acrescentaram muito, porque nós temos tentado ir a algumas áreas diferentes no nosso podcast, mas o objetivo final é mesmo este, não é? Que outros empreendedores possam sentir algum conforto ouvir-nos, não é? E a perceber as suas dores, as suas dificuldades e até as suas alegrias são comuns. Exatamente. A todos e entender, nós. E entender a base de tudo, não é? Que somos humanos. Somos humanos. Exato. Certo. Estranho que pareça, somos todos humanos. Exatamente. E eu acho que era fundamental, eu e a Ruth achámos que era fundamental. E já vos conhecíamos e fizemos questão e achamos que vocês têm sempre muito a acrescentar. E então nesta dinâmica de casal e no mundo, nos negócios, eu acho muito, muito importante. E eu acho que a nossa conversa foi muito interessante e gostámos muito de ser recebidas por vocês aqui. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Profissional e no relacionamento, Joana, já sabes, tens aí a carreira do Trugal nas mãos, mete-me aí a portar-se super bem. Exatamente. Agora não há hipótese. Pois é, terminámos assim mais um podcast bem giro, bem interessante, esta vez com estes dois convidados especiais. Já está disponível nas várias plataformas. Enviem-nos mensagem, falem connosco, deem-nos o vosso feedback e cá estaremos para ouvir também mais questões sobre estes assuntos que são os negócios e empreender. E as pessoas e tudo... E tudo envolvendo. Tudo o que envolve, não? tudo que envolve o negócio. Exatamente. E pronto, este foi o podcast das empresárias à beira de um ataque de nervos. E em breve estamos aqui com mais episódios para vocês. Obrigada. 3, 2, 1, talk to me.